O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Nós estamos aqui no nosso grupo, né? Grupo de Trilogia Analítica, todos pertencem à mesma associação, e nós temos trabalhado nesse tema de conscientizar as causas psicossociais. O que o ser humano está fazendo contra ele mesmo, contra a humanidade, contra o planeta? O que que essa psicopatologia, essa loucura do ser humano, essa voracidade em destruir tudo, em se matar, em destruir a natureza, que fenômeno que é esse, que doença mental que a humanidade sofre, que estão todos caminhando para uma destruição maciça e ninguém acorda, parece que poucos acordam. E a gente já trabalha com isso há tantos anos, e com programas de televisão, programas de rádio, livros. Certamente a humanidade ainda não percebeu o problema da inversão. Está todo mundo invertido, de pernas para o ar, vendo na patologia, na destruição, uma grande vantagem. E vendo na consciência, em trabalhar com a consciência dos próprios problemas, da própria maldade, inveja, arrogância, que está levando a humanidade ao desastre, e isso é uma coisa altamente aversiva para as pessoas. Então, preferimos todos marchar juntos para a destruição do mundo do que enfrentar a própria patologia, parar um pouquinho, se olhar no interior e se conhecer e ver o que está errado em nós e na sociedade. Esse é o trabalho de Kep durante décadas e décadas, essa tentativa de fazer o ser humano olhar para si mesmo, acordar e assumir a responsabilidade pelo que está fazendo com o planeta, com o futuro da humanidade. Dr. Kep, o que que o senhor acha, além do que o senhor já descobriu, que o ser humano é arrogante, é invertido, o que nós vamos precisar fazer, o que vai precisar acontecer para a humanidade acordar? Bom, a psicanálise, né, Cláudio, é um trabalho científico que visa descobrir a causa, né, a etiologia das moléstias. Então, a etiologia dos males dos seres humanos e dos males da sociedade. Portanto, no trabalho que eu fiz a respeito da patologia social. Então, posso dar alguns exemplos de como a sociedade está patologizada, né, doente. Por exemplo, a questão dos celulares, né, que atualmente o ser humano ele tenta mais conversar, bater papo, do que se aprofundar em trabalhos de universidades, em livros, assim, em questões mais sérias. Isso leva muito a sociedade à decadência. Por exemplo, as drogas, né, que toda a sociedade está usando e que causa, principalmente se for usada por crianças, uma debilidade mental que nunca mais a pessoa consegue recuperar. Até a questão do álcool. Então, a gente sabe que os adolescentes de 12, 13 anos já são induzidos a beber álcool. E nós sabemos que o álcool causa, é a causa principal, principalmente na Europa, até hoje, mais do que as drogas, das enfermidades mentais. Então, a questão agora do ateísmo, né? O nosso trabalho mostra que a transcendência é fundamental para que o ser humano tenha uma conduta, vamos dizer assim, normal. Que o espiritualismo é o elemento fundamental para o equilíbrio da personalidade. E as escolas, em geral, tirando o crucifixo, mesmo as repartições públicas, né, como fizeram em vários países da Europa, essa pregação contínua do materialismo é uma pregação para tornar a pessoa doente mental. E os filmes, né? A gente sabe que os filmes atualmente são geralmente violentos, mostra um indivíduo matando outro, sem mais nem menos. E a gente está vendo pela televisão no Brasil que isso acontece, né? Que o indivíduo entra no restaurante e se enfesa lá o bandido com outro, se enfesa com outro que está lá, e outras vezes não tem meios, não tem dinheiro, mata. Isso é aprendido com esses filmes, que algumas estruturas aí secretas, né? Sabe que eu tenho comentado isso, há algumas sociedades escondidas por aí, eu não digo aqui no Brasil, mas principalmente lá nos Estados Unidos, na Europa, até mesmo no Japão. Eles tentam diminuir a população, levando a população assim a um matar o outro. Então, é uma situação muito, assim, vamos dizer, evidente, porque os cinemas mostram continuamente esse tipo de conduta de filmes. E outro elemento muito ruim são os cartões de crédito, né? Os financiamentos bancários, que as pessoas às vezes fazem um financiamento para comprar uma casa, um carro, ou outra coisa qualquer, e passa a vida toda pagando aquele financiamento. Empresta 20 mil e paga uma quantia incrível. Então, o nosso trabalho é para acordar a humanidade, porque nós colocamos, por exemplo, a vida social para todo o povo usufruir, né? Então, quando fala que o ideal é, por exemplo, ter bastante dinheiro, como apregou atualmente, que o milionário é que tem saúde, o milionário é que vive bem, é que vive feliz, é uma balela, uma mentira muito grande, porque o indivíduo que cuida só de ganhar dinheiro, há mais milhões, né? Não, aí o indivíduo que trabalha escritório, que trabalha repartição pública, um médico, um advogado, um engenheiro, não essas pessoas, né, da classe média que sustentam a nação, mas as pessoas que querem pensar em milhões e milhões e milhões através de bolsa, através do roubo, né, que faz a especulação, são indivíduos altamente nocivos para a sociedade. Então veja, por exemplo, que a intenção nossa é que a riqueza da nação seja em benefício do povo, que o enriquecimento e o progresso não seja só para meia dúzia de felizardos, né, que herdaram fortunas ou que ganham nessa questão da especulação. Porque atualmente, veja bem, 2% da população carrega metade da riqueza mundial, o que mostra que 98% da população usufrui o que 2%, metade, portanto, do dinheiro que existe no mundo, metade vai para esses grupos de pessoas espertas, né, que consomem toda a riqueza do mundo sem servir aos outros. Então, eu falo sempre que os políticos deviam servir ao povo, não subir lá para fazer o país servir a eles. Os empresários para enriquecer o povo, não para enriquecer a eles próprios. Os economistas devem mostrar como melhorar a riqueza para a humanidade. Os religiosos para realizar o reino de Deus para a humanidade. E o jornalista para tentar falar a verdade, mesmo que eles são empregados de empresas, né, que só falam mentira para ganhar mais. Eu vou dar um exemplo para o senhor, para os senhores, né? Nos Estados Unidos está lá, economize tanto comprando esse artigo. Veja a técnica, né, malandra do americano, e que já usa no Brasil. dizendo, olha, se você comprar isso, você vai economizar tanto. Mas e quanto ele vai gastar? Isso não falam. Então, é uma técnica maliciosa para que o povo caia nessa, pensando que qualquer coisa que ele compre vai beneficiar a ele próprio. Então, o que que os senhores querem falar? Selma, quer falar alguma coisa? Eu posso comentar, sim, doutor Kepp. A doutora Cláudia estava falando no início a questão do assumir a responsabilidade, né? Que todos precisamos acordar de ver essa questão planetária muito urgente, né? Que acontece hoje em dia. E eu estava vendo aqui também que, não só na questão social, antes de tudo também, a pessoa precisa se enxergar, né, no sentido de assumir a responsabilidade pela própria saúde, a psíquica, a orgânica. Então, tem um trechinho aqui de um livro muito bonito do senhor que se chama A Origem da Sanidade, justamente para mostrar essa questão. Quando a cliente diz, sou muito doente porque eu não recebi carinho do meu pai em minha infância. E o senhor diz, então, a senhora vê a sua neurose oriunda da atitude do pai e não de seus sentimentos ruins? Então, isso para mostrar que o ser humano tem sempre essa atitude de se ver vítima, né? Seja da sociedade, seja dos outros, dos pais, da infância, dos cônjuges, etc. Agora, Selma, tem que ver que esse carinho que ela diz não ter recebido do pai, é ela que não deu para o pai. Então, exatamente, né? O pai deve ter dado muito mais carinho do que... Só ele, aguentar, né? Uma peste assim, né? Tem que ser muito carinhoso. É verdade. E agora, doutor Geraldo, o que o senhor quer falar? Sim, doutor Kepe, o senhor mencionou hoje esta questão interessante que a sociedade está patologizada com celulares, os filmes todos de tragédias. A mídia somente informa questões trágicas. Como a mídia está vendida, os cartões de crédito, todas estas cosas que o señor mencionó y que van creando una cantidad de angustia y a veces depresión en las personas de la sociedad. Mas es interesante que la mídia usa todo esto para corromper más. Un jornal bien conocido de Minas, en un domingo reciente, en primera página, informó cómo a venda de medicamentos antidepresivos ha aumentado radicalmente en el mundo. Y, por ejemplo, en Estados Unidos en los últimos 4 años aumentó 4%. En Japón, 60%. En China, 250%. Y en Brasil, doctor Kepe, 140% más ventas de antidepresivos. Entonces, esto está creando un problema gravísimo porque las personas tienen todo... Ficam todas ainda mais alienadas, mais bobinhas e muito mais adoecidas com todos estes problemas secundários que vêm desses medicamentos. Então, eles querem abobalhar o povo, né? Para o povo não perceber que podia ter uma vida muito melhor do que tem e não consegue ter por causa desse pessoal que domina a vida econômica social. Exato. Agora, gostaria até que os outros que estão aqui contribuíssem, porque quando a gente menciona celular, internet, esses filmes, esses games, essa agitação toda, para eles isso é o máximo da balada, bebida... Não existe forma melhor de viver do que essa. Eles acham que isso é um desenvolvimento, é um barato bacana, que como viver melhor? Então, quando a gente fala, eles não percebem a vida horrorosa que eles estão tendo, eles vão dizer, mas como assim? Então, como que seria uma vida que não fosse essa? Como poderia ser uma vida para o ser humano que agora já nem conhece mais? Nós ainda conhecemos, tivemos a sorte de conhecer... As outras delícias da vida, que são as verdadeiras delícias da vida. Mas eles não conhecem. Então, o que vocês têm a comentar a respeito? Não, eu posso dizer, viu, Cláudia? O que é viver a transcendência? É o indivíduo dedicar a vida para o bem da humanidade. Isso é ser transcendente, isso é ser espiritual. Agora, vamos ver aqui o doutor Ademar. O senhor acha que a medicina vê a parte transcendente da pessoa, a parte psíquica, ou fica só no corpo, né, no organismo? Não, muito pelo contrário, doutor Kiap. Eu queria, inclusive, citar uma epidemia que está tendo um momento de conjuntivite, né? Tem mais de 100 mil casos, pelo menos aqui no estado de São Paulo. Então, e a gente nota que por essa opressão que é sentida pelo povo, né? Pelos tipos de emprego, o tipo de, assim, economia, tudo isso aí. Então, o povo já tem uma debilidade, assim, pode dizer, imunológica. Mas a problemática interna do indivíduo, então, é uma bomba. Então, é um caso atrás do outro. Eu vou citar só um caso que aconteceu lá, de um senhor que chegou com uma conjuntivite, né, bilateral nos dois olhos, e ele estava com muita raiva, assim, falando, né, da esposa dele, que era uma, assim, uma pessoa muito perdulária. Chegou uma conta, acho que de R$700 de telefone, ele ficou louco da vida. E no outro dia, ele já estava com a conjuntivite. O que foi interessante nesse caso é que ele falou que ele sentiu que essa doença veio de dentro para fora. Então, aí mostra essa questão virótica, entre aspas, né, que o pessoal tanto fala, que realmente é uma questão mais interna. Aí eu mostrei essa raiva da consciência que ele tinha dessa esposa dele, né, que causou imunidade mais baixa e porventura, assim, por conseguinte, veio essa conjuntivite. Então, a gente pode dizer, né, eu estava atendendo uma cliente que é médica e eu falei para ela, o que que para a senhora é ser materialista? Ela disse, não, eu sou muito espiritualista. Eu falei, mas a senhora não é médica organicista, que só vê a questão do corpo? Então, falei, isso é ser materialista. Agora, eu queria perguntar ao nosso jornalista, né, Luiz Ortiz, qual a ideia que ele tem da mídia, né? Então, doutor Kepp, o senhor estava falando que a intenção do poder econômico alto lá do primeiro mundo é abobalhar o povo. E o que eu noto, por exemplo, é que esse abobalhamento do povo, ele está sendo feito, começou a partir das drogas no ano 70, nós podemos falar do flúor nas águas que é colocado, e já foi proibido em muitos países, aqui no Brasil eles fazem patrulha para colocar o flúor. E também, sabe quem faz? O Conselho Regional de Odontologia. Barbaridade. É, se alguma cidade não põe o flúor, eles vão lá e processam a cidade. Ah, então eles têm comissão aí para ganhar dinheiro. Claro, imagina quantos hectolitros de água são colocados aqui na cidade de São Paulo, cada uma tem que pôr flúor. E tem as fábricas de flúor que são... E sabe que o flúor é feito com alumínio, né? Que alumínio. É perigoso para o organismo. Deixa o ser humano abobalhado, como o senhor falou. É para isso, né? Afeta o sistema nervoso. A senhora não acha que também o implante é uma malandragem que está havendo atualmente para tirar os dentes naturais e colocar artificiais? Sim. Que vão durar poucos anos. Então, eu atendo a mãe de uma aluna de odontologia e ela está falando, ela nem sabe das coisas que existem para salvar os dentes. Eles nem ensinam mais nas universidades. Mas eles não querem salvar. É, só querem destruir. Ué, a gente já pode ver pela quantidade de clínicas odontológicas milionárias que estão proliferando aqui, que isso é um big business que eles estão desenvolvendo. É, sem dúvida nenhuma. Já tem logo a gente vê a corrupção aí, quando começa a aparecer um monte de clínicas aí, em casas, assim, em ponto-chave, que a gente sabe que o aluguel é altíssimo. Imagina quanto que eles não lucram com isso. É, lucram muito mesmo. Em detrimento do povo, em detrimento da saúde bucal das pessoas e também digestiva e tudo que vem atrás disso. Claro. Também houve na psicopatologia, os psicólogos, aí milhares de pessoas se formando em psicologia, pensando que com esse diploma poderia fazer uma psicoterapia. E não pode, né? É diferente psicólogo que dá aconselhamento do que o psicanalista que então faz o tratamento. E a Luciara, o que que ela gostaria de falar? Então, doutor Kepp, eu estava pensando nessa questão que o senhor perguntou, né, como que na questão da transcendência. O problema de não se trabalhar com a questão emocional vai tirando a pessoa dessa parte transcendente que ela tem. Então, ela acaba por viver no inferno, porque a emoção trava toda a possibilidade da pessoa de viver essa parte mais transcendente, né? Aí eu estava pensando, doutor Kepp, né? Sabe que aquela jornalista Prisca Duquerjoli, ela estava falando assim, Norberto Kepp, como libertar a humanidade? Então ela escreveu esse artigo muito bonito, falando da questão de como que hoje o ser humano está aprisionado. Ele está realmente assim, ela fala aqui num trecho assim, por que tanta miséria na Terra? E a gente vê tanta democracia no mundo, assim, ela põe entre aspas, né? Então, por quê? Porque a gente vê que o mundo, nós vivemos num inferno, e com uma capinha de democracia, assim. Então, ela fala do trabalho do senhor de uma maneira, assim, muito bonita, muito científica, e logo, logo vai ter trabalhos publicados nesse sentido para todo mundo ver também. Que bom, né? Nós temos aqui conosco também o psicanalista Léo Lima. Boa tarde, doutor Léo. Boa tarde, doutora Selma. Então, um outro aspecto assim, muito diferenciado da trilogia analítica é a questão assim, dos treinamentos. Nós estamos promovendo agora um treinamento para empresas, que é justamente para o pessoal resolver problemas pessoais e principalmente profissionais, claro, né? E o nosso enfoque é justamente assim, ver por que a pessoa não está tendo aquele sucesso, aquela produtividade, aquele comportamento esperado. Porque normalmente os treinamentos, até hoje, eles visam treinar a pessoa a adotar um determinado comportamento que é considerado ideal, como se a pessoa... Então, a pessoa, no fundo, acaba aprendendo a fingir aquele comportamento. Ou seja, ela vai ficar cada vez mais mascarada. O nosso método é o oposto. A pessoa, por exemplo, que não produz o quanto deveria, ela vai ter que ver por que ela não está produzindo, que ela pode produzir. Por que ela não está produzindo? Então, é um enfoque assim, que vai na causa e vai trazer um verdadeiro desenvolvimento, não assim aumentar a máscara da pessoa. Então é um método que trata das bases, das raízes, né, doutor Léo, e é feita por uma equipe da Millennium e do Instituto Kep Pacheco. Então, para aqueles que quiserem mais informações, podem acessar o telefone da Rebouças, 38140130. E nós temos aqui conosco também a professora sueca, Ana, que dá aula de inglês, sueco e alemão na unidade Millennium, de Moema, da Escola de Línguas Millennium. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Selma. Eu queria ler aqui um trecho do livro A Teologia Trilógica. É um exemplo de análise, que tem uma pessoa que fala, pelo que eu estou vendo agora, desconfio que toda a humanidade não cuida da vida psicológica. E o psicanalista responde, como está notando isso? Por exemplo, a medicina psicossomática só vê fatores fisiológicos, remédios, exercícios, alimentação, áreas saudáveis, boas bebidas, e a questão dos sentimentos fica para trás. Então, eu vejo a importância do trabalho na Millennium, que o aluno ele não vai lá apenas para aprender uma língua, mas também tratar essa questão de sentimento. Nós lidamos com questões terapêuticas em sala de aula e nós fizemos uma pesquisa algum tempo atrás e nós percebemos que 84% dos alunos falaram que melhoraram sua saúde apenas através dos estudos na Millennium. Então, vemos realmente essa questão, a importância de conscientizar, de lidar com o sentimento. Então, na Millennium, na verdade, são vários cursos em um, né, Ana? Além de aprender uma língua, a pessoa se terapiza, ela desenvolve a cultura geral, noções de sociologia, metafísica, psicopatologia e por aí afora, não é? É isso mesmo. Temos um método desenvolvido pelo Norberto Kep e os alunos vão aprendendo esses conceitos também sobre sociologia, filosofia, metafísica, psicologia, arte. Então, para todos que quiserem conhecer mais a respeito do atendimento psicoterapêutico, dos livros, dos eventos da trilogia analítica, dos assuntos tratados no programa O Homem Universal, podem entrar em contato conosco pelo telefone 3032-3616 ou acessarem o site www.trilogia.ws. Até a próxima semana.